tribo, latinos a tribo, e brancos a tribo, e zulus a tribo, e índios a tribo, latinos a tribo, e brancos somos afros brasileiros, somos afros brasileiros, somos afros brasileiros, somos afros brasileiros. Não se combate um preconceito com outro preconceito, contra branco, contra negro, amarelo ou vermelho, seja lá o pigmento que for, não importa a sua cor. Quem vê cara não vê coração, nem muito menos sentia dor de ser maltratado várias vezes, humilhado pelo cabelo black power, pelo cabelo raspado. Eu apenas assumi minha raça, minha origem, mas a rua condena-me pelas coisas que assistem. No carro bonito do rico, quando me vê, fecha o vidro, quase morre de calor, pensando que eu sou bandido, enquanto uns falam mal de rico, mesmo assim jogar na loto. Quero ver se um dia ganhar e vão jogar tudo pro alto. Amai vos uns aos outros, assim falou Jesus. Siga ele o caminho certo e verás no fundo a luz que conduz, luz de sinceridade, amor ao próximo, humildade carregada de coragem. Não sendo nunca um covarde, olhe sempre como age. Parece mentira, mas é verdade. O branco também sofre desigualdade, quando o negro já cansado de apanhar na cara. Depois pra ele todo branco é daquela laia. Não podemos generalizar, até com a polícia militar. Existe um ou dois policiais bons, você pode acreditar. Latinos a tribo, e brancos a tribo, e zulus a tribo, e índios a tribo, latinos a tribo, e brancos somos afros brasileiros, somos afros brasileiros, somos afros brasileiros, somos afros brasileiros, somos afros brasileiros de uma tribo indígena. Vivemos nos quilombos da terra proibida, jogados, esquecidos, largados na pobreza, depois de 500 anos de sofrimento e tristeza. Os negros e as negras vindos do trabalho escravo, sem oportunidade de crescer, excluídos do espaço. O mercado de trabalho que só serve pra ganfino, a exclusão de uma raça que hoje sofre sem destino. Ocuparam as encostas de montanhas, fez a tribo hoje chamada de favela, moradia de bandido, o povo sofre na mão dos ratos de gravata que ainda querem ver a paz. E a gente sempre é quem se mata, além que a bola é escravatura. Não deu terra pra plantar, o que será do povo pobre que não tem onde morar? Sobra pros pais ou pros avós aposentados de um salário, criar os filhos dos seus filhos. Esse país tão miserável, lutar, sempre arriscar, buscar é necessário. Como o Zumbi dos Palmares, o revolucionário, o ativista, lutador, o negro de sangue quente que lutou por nossa pátria e defendeu a nossa gente. Eu sou o russo do quilombo, o negro de pele parda, quebrando o preconceito que manchou a nossa pátria. Salve, salve os miseráveis do Brasil, da Jamaica e do Haiti, Madagascar, São Paulo e Rio, que viu, Minas Gerais, Gerais, seguir em frente, fortalecendo na luta o grande elo da corrente. Considero, sim, sim, sempre vou considerar todo afro-brasileiro que luta sempre pra mudar. A tribo, exulos, a tribo, e índios, a tribo, latinos, a tribo, e brancos, a tribo, exulos. Go, go, go.